yet burning she is. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser uma noite e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Sem razões. Thank you. Thank you. Thank you.